cercou, achando que o teu Deus te abandonou. Impossível acontecer. Existe um Deus que não tira os olhos de você. De longe, de perto,